Cliente autorizado, pouso normal, flash, Mike, Pedro. 23, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 08, bom voo. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto no ponto de espera da 10, torre 118, voo 98. O gol no 435 na escuta. Afirmativo, no 435. Coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da companhia e mais um Embraer da Azul que vão passar a retaguarda para o ponto de espera. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado iniciar no 5, chama táxi. Está sendo táxi, vai coordenar o treinamento, vai chamar pelo táxi, no 435. Azul 4299, cópia. A escuta, 4299, prossiga. Autorizado Campinas, o nível 360 via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5104. Autorizado 360 para Campinas. Pela Upper Zulu 16, decola da pista no 0, curva direita, na subida da El, Leda, após Bridge, transponder 5104, controle 119.35, azul 4299. Correto, chama pronto, portão 8, azul 4299. Tente 99, obrigado. Solo, Tantra, sistema e assistência, pronto para táxi com 99 a bordo, alternando o Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. O TAN 3663, autorizado táxi direita, Índia e Alfa, vai seguir o Embraer da Azul, que vai passar à sua direita na Alfa. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 018, tem um bom voo. Gente, direita, Índia e Alfa, seguindo o Azul, quando lá pronto, chama a sua rede em 1186, TAN 3663, graça, bom serviço. Tem o ponto de espera, voo 923. Material que fazer, eu considero 1-9-2-5. Mike, fala, controla, revisando pela hora. Afirmativo, Mike Cubito, considera 5-1, tá livre até o 4-4, frequência livre no corte, até a próxima. Mike Cubito. Sou red for corte. Chanel 6225, clear to Brasília, flight level 320, via Uniform Whiskey 10. Departure from runway 10 after left turn. Momo departure and need saw transition. Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5113. Chanel 6225. Roger, Chanel 6225, clear until Brasília, flight level 320. After takeoff turn left, bomb departure, it's a transition. Via up risk 10, control 11935, transponder code 5113, Ocean 6225. That's correct, come back right for pushback gate 01, Ocean FX225. I call you gate 01 for pushback 6225. American 980, thanks. American 980, taxi approved via May, April, Juliet and Alpha to Holy Point, runway 10. Then call Salvador Tower 118.6, the QNH 1018 now. Have a nice trip. Alright, Juliet Holy Point 10, 18.6 and 1018 on the altimeter for American 980, clear taxi. Salvador, Salvador, 3304, aqui no posição do para 3304, coordena com a equipe de pátio após a passagem do 757 da América. Retaguarda, autorizado iniciar. 10, chama táxi. Autorizado, posicionamento 3304, após a passagem da aeronave da Airlines na retaguarda. American 980, could you confirm souls on board? We have 116 souls on board for American 980. Roger, bye bye. Para 4.010, ajuste 1-0-8. Identificação, desce via bons, 4 de pés, também 18. Alô. Sutro faz o quase push back, ele está lá. Gateway 01. Oceana 6225, clear to push back and start up, come back right for taxing. Roger, call it for taxing. 225. Web 5826, muito boa. Livra pra ti, não se escuta. Web 5826, bom dia. Táxi via Alfa e reporta antes da Táxi Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 5826. Paga 3, né? Novo Salvador, o Gol 1435, está pronto para o táxi, tem 42 a bordo, 2:30 de autonomia, alternando Aracaju. Confirmando 5-2 a bordo? 4-2 a bordo. Sente o Gol 1435, vai seguir o 757 da América, que vai passar à frente como número 3 no ponto de espera, Juliette Alfa, ponto de espera Torre 186, o ajuste no 08, tem um bom voo. Vai seguir o 57 da América, Juliette Alfa, pronto, Cotelo, 282, Gol no 435. That's Tower American 980, you can let go, go ahead. Crack, bom dia, bom final de semana. Prole, Salvador, muito bom dia, Gol 1923, na subida da Eolida, P10. Gol 1923, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360, saia da El. 60 da El, Gol 1923. E o Gol 1435, prossegue Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera, 786, Gol 1435. Web 5826, mantém a posição, aguardando para o ingresso. Mantém a posição, 5826. American 980, follow the Boeing 737-800 by Gol Company. Okay, we'll follow Gol from American 980. American, have a nice flight. You too, guys. Solo Salvador, Oceané 6312, pushback, acionamento no 3. Sente o número 2 no setor, aguardando, 6312. Tá aguardando. 91136, vento 1170 graus com 099, livre decolagem, pistão no 0, azul 91136. Livre decolagem, azul 91136. Tantra 6663, após a rolagem da Embraer da Azul, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém após a rolagem do Azul, Tantra Salvador, tá 3304, ponto para o táxi, atualmente 5 horas e 3, entrando com um fim POB de 73. Azul 9136, decolada 58, controle em 1 no 9 decimal 35, bom voo. Webjet 5826, via Juliette, portão 09, após a América. 4 hours, 40 minutes, altimete confirmado. Webjet 5826, via Juliette, portão 09. Juliette, 09, 5826. Na 6225, could you confirm? Affirmative, sir. Request taxi, deep on board 64, endurance 4 hours, 40 minutes, alternate point. 9136, controle, contato, radar. Ciente, azul, 9136. On the hold point, tower 118.6, 1018.8, MNS6. Roger, follow American line, hold short 118.6, and 225, MNS6. American 9836, Azul 3304, após o parqueamento do Boeing da Webjet no portão 09, está autorizado prosseguir via Juliette Alpha, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10, 18. Bom voo. Até a porta, parqueamento da aeronave Webjet à frente, autorizada Juliette Alpha, até a ponto de espera da 18, 10, torre 118, 6, ajuste 10, 18, 3304. Solo Salvador, um bom dia, 31163, informação pelo autorização Curitiba, nível 340. 340 é o número 1, para cópia, aguardando, só 3163. 3163. Pode Judas? Cada dessa para 2000. 3163, a subida é a Dael Leda Sagaz. Grato. Controle Salvador, bom dia. Esse é o TAN 3663 no perfil da saída Dael. TAN 663, este é o controle, está em contato rodado. Gente, o TAN 3663. Autorizaria voar Leda na presente, senhor? Livre. É 3663. 435, livre decolagem, pisando 0, vento 170 graus com 07 nós. Livre decolagem, Gol no 435. Ordene com a equipe de pátio, o foco é sendo a companhia ainda encontra-se próximo à retaguarda. Quando tiver condições, está autorizado a iniciar no 3 e chama táxi. A gente vai coordenar, 63 no 3. Azul 4299 na escuta. Gol 1923, chame Recife 13325, câmbio. Recife 3325, gato, bom dia, bom final de semana. 1923 na Gol. Boa viagem. Obrigado. Curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Sagaz, frequência do controle 119.35, aciona 5122. Gente, Curitiba autorizado 340, via Peruísque 58, um curva à direita após decolagem da 10, na da El Leda, após Leda direto Sagaz, controle 1193, código transponder 122, da 3163. Correto, portão 07, chama pronto, TAN 3163. Reportará pronto, TAN 3163. 5, decolada 03, o controle em 119.35, bom voo. 19.35, obrigado, bom dia. Controle é 1435 da Gol. Gol 1435, este é o controle. Bom dia, curvando direito, perfil da Dael. Ah, sim. Está em contato radar, vamos trocar o código para facilitar aqui, é o 5076. 5076, positivo. Salvador Tower, good morning, Chinese 6225, hold short. Right. Roger, Chinese 6225, number 2, standby. Standby, 6225. American 980, clear takeoff for runway 10, the wind is 180 degrees with 10 knots. Clear takeoff 10 for American 980. Net 6225, clear line up and wait, runway 10, line up and wait. Roger, line up and wait, runway 10, Net 6225. Para o táxi, o Oxané 6312, 79-1340, Salvador. Luciano 311, está autorizado a aproximação em LS. LS autorizada para 6311, muito obrigado, senhor. Sente, vive o táxi pela direita, torre 286, ativista 1018, 6318. Azul 9136, chame Recife 12685. 2689136, boa. Boa. Aguardo, 2218. Controle. Eu podia confirmar pro 435? Posso sim. Nós acabamos de fazer uma chamada pro gol no 435, fins encurtar a trajetória na Terminal Salvador, coordenação já efetuada junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Voe para Ilhéus. Deus é presente, 435, agradeço. Assim fica fácil. Fano, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10, 18, segue o Airbus 318 da Avianca, o azul 4299, tem um bom voo. Feito autorizado o táxi de Juliette Alfa, segue a aeronave da Avianca, o no ponto de espera torre 18-6, o 4299 azul. Passando 65 agora. Tá, 3663, chame Recife, frequência 13325. 3325, bom dia. Bom dia. Pronto? Pronto. Ali mantém cabeceira 10, tá 3304. Ali e mantém cabeceira 10, 3304. 35, chame Recife. 13325. 13325, gol no 435. Oceano 311 em aproximação, cheque o trem, chame a torre. A frequência é 1186. 86, já. 08 de Veracruz. Vai manter agora o corredor Veracruz até a Vespa de Paripo. Eu não fui entendido, confio pro controle. O Papa Romeu e a November Alpha está mantendo 1.500 pés pelo corredor Veracruz, vai reportar Paripe. Sim, o senhor decolou de Veracruz para Salvador? Decolei de Salvador, vou local Salvador, Salvador com TGA de Veracruz, eu estou apenas regressando. Ah, muito bom, então vamos regressar. Via corredor, chame Paris para ingressar no Interlagos. O ajuste é o 908, como é do seu conhecimento. Operação Avison. Grato, grato, grato. Eu também quero. Salvador Control, Vision Xavier, 625, Momo, Dispatcho. Ocean 225 Control, ready, can't check, proceed this clip. É. Então é Salvador, Ocean 6301, passou Ilha Serra, rocha de checada para 10. Afirmativo, Ocean 6301, continua aproximação, altímetro 1008, tráfego avistado, agora apenas a pista livre. Um Alfa 320 da TAN já iniciou a rolagem. Atente a pássaros durante a aproximação, 6301, aguardando apenas a pista livre. 6301. Xené 63, Nuno, livre pouso, pistão no zero, 170 graus, com 14 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Xené 63, Nuno, obrigado. TAN 3304 aos 11, 119, 35, 35, controle, bom voo. Xené 63, Nuno 2, após a passagem do Airbus da companhia na curta final do no zero, ali mantém capseiro no zero, Xené 63, Nuno 2. Após o Airbus da empresa, ali mantém 63 contato radar. Record 980, contact the center frequency 126.85. American 980. 126.85, American 980. À direita, realiza o perfil da subida Gole, Eval, após direto Vitória da Conquista, a frequência do controle 119.35, aciona 5123. Gente, autorizado para Conquista no 200, decola da 10, curva direita, Gole, Eval é o perfil de saída, após DCT, vai chamar o controle 119.35 e o transponder vai ficar em 5123. 5221. Correto, portão 04, chama pronto, 5221. A gente vai chamar para puxa acionar, 5221. Zul, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, 4241. Xené 63 e no 1 no solo, azul no 2, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. Então, 219, 63 e no 1. Salvador, esse é o Xené 63 do nono, agora na Alfa, bom dia. Salvador, bom dia, o Gol 188, informação Kilo. Gol 888, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, 1098, desça Via Mari para 2000. E 18, Via Mari 2188. O azul 4299 ali mantém o cabeceiro 10. Ali mantém o 4299 azul. 63 e no 2, decolada os 13, o controle em 119, decimal 35, bom voo. 135, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oxané 63 e no 2, decolou. Oceano 312, este é o controle, está em contato o radar. Gente, 6-9. Até o 612, é o 6-3-9. Vive para o 612, obrigado. Colate, pistola 0-2-4-2, 9-9. 30, alternando Campinas. IFS in 145, climbing. Can taxi center 12685, over. 12685. 118 decimal meia, o ajuste 10 no 8, bom voo. Observando a Bianca indo para o 612, a voz autorizada via Juliette e Alfa, ponta de parada 10, reportar a torre pronto do 18, 612, 13, 63. Controle, o Papa Romeu de Nova Iberalta se encontra na vertical de Paripe, câmbio. Está autorizado ingresso no corredor Interlagos para a rotatória, câmbio. Autorizado ingresso no corredor Interlagos para a rotatória, grato. O 6312 da do Chané pode voar Aracaju, controle? Por enquanto, mantém a saída, Oceano 312. Mantendo. Então, 3304, chame Recife, a frequência é 13325. 3-3-2-5-3-3-0-4. Salvador, bom dia novamente, 4299 Azul. 4299 Azul novamente, meu cordial, está em contato o radar. Gente, 4299. Recomendo. Ok, tá. Salvador, o Papa Romeu Serra, Vitor Romeu. Oceano 312, a sua solicitação foi encaminhada ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo autorizou o seu